Ora, bem-vindos então ao podcast de lançamento número 1, o primeiro, com um convidado da Viseu, que está a trabalhar fora, não podia deixar de ser do nosso país, faz-nos tirar um curso absolutamente inútil dentro do nosso enquadramento cultural, e lá teve um cabeça de tudo, lá está, mas em bagagem para isso. Felizmente, cá está ele, vem cá ter comigo, matar-nos uns velhos tempos. Também na conversa, não sei se muito interveniente ou não, teve a minha amiga Ângela, por isso fica aqui o crédito, para não haverem vozes malucas aí pelo ar. Obviamente eu só ponho sempre isto no ar com o consentimento das pessoas. Mas pronto, cá está, podcast inaugural, número 1. Uma conversa num bar, que é sempre o que eu... foi de onde veio sempre a minha ideia, as conversas que eu tenho com as pessoas e que as pessoas têm comigo, obviamente. Às vezes acho que tem algum mérito de registro, nem que seja comida para pensamento. Vamos ficar então com o podcast, vamos lá ver o que é que isto dá. Até já. Ele fica em pé. Mas é manter a vida destes gajos, é que no fundo também trava tudo o resto, trava todo o avanço mesmo da... Realmente é, quanto mais pobre o país, maior a disparidade da riqueza é. É mesmo a gozar com gajos. Aqui há tempos vi porque é que... Quer dizer, eu já sei que há muito tempo, por exemplo, quando foi este, o desenvolvimento do automóvel, quando o homem começou a inventar o automóvel, havia pessoal que... Porque o homem decidiu, vamos começar a inventar o automóvel. Não, um pouco aquela cena das experiências, então havia tanto ou mais de avanço e de experiências com automóveis elétricos do que com automóveis de motor de combustão. O JLA não tem um carro, 1910. E isto andou ali, tipo, durante ali 15, 20 anos andava taco a taco. Até os elétricos já eram um pouco mais eficientes com o motor de combustão. E depois, a segunda teoria neste texto é... Mas espera aí, eficientes em quê? Em autonomia ou em arranque? Em tudo, os automóveis... Não, estamos a falar de 1800 e troca o passo. Eu acho que a tecnologia do carro elétrico é terem que inventar uma extensão... Não, na altura foi quando também se começou a... Carrinhos de choque. Não, foi na altura que começou a desenvolver-se a energia elétrica, todos os aparelhos, etc. Então os inventores dedicaram a fazer um automóvel... Mas nunca houve baterias com tanta potência como hoje, em termos da comunicação. Não, mas espera lá, deixa lá a coisa. Aqui a teoria era deste texto é, andavam ali durante 15, 20 anos, andava taca taca, o motor de combustão era altamente ineficiente, tal como hoje ainda é. Mas, durante muitos anos, o motor elétrico até era um pouco mais avançado de combustão. Até que... Uma família viu, epá, há aqui potencial para desenvolver esta merda. Epá, eu tenho terrenos como o caneco estão cheios de petróleo. Epá, começou a bombardear, a injetar a investigação nos motores de combustão. Em um espaço de 10, 15 anos, já ninguém investigava o motor elétrico. Okay, porquê? Claro. Porque eles viram outro potencial de negócio, assim, começaram a incentivar a cena. Do petróleo, é porque sim, o petróleo sim, porque eles iam explorar o petróleo e foram eles começaram a explorar o petróleo. Também foi um dos catalisadores para a cannabis ter sido proibida, porque a indústria do plástico entrou em cheio e até estavam a ver que em termos de cápsulas para medicamentos se podia fazer tudo cânhamo. Isso tinha que ir abaixo, porque o cânhamo é uma matéria-prima importável. A indústria do plástico slash petróleo, que na altura, quando se dividiu entre a Bayer e outra coisa qualquer, era só uma, tinha o poder global de tudo. E não é só nos motores automóveis. E desculpa lá, com o motor elétrico, eu não sei se tens pago a conta da luz ultimamente, mas também não me parece lá uma opção muito porreira. E depois também há de me dizer qual é a forma ecológica de dispensar as baterias. E se achas que é bem ecológico os carros andarem aí com toneladas de ácido atrás, mas tudo bem. Não, eu e não digo isso. Eu só digo é que o avanço que houve, a tecnologia ficou parada porque houve um interesse económico exclusivo no petróleo. É muito fixe em certas aplicações, mas se queres realmente um carro que vá daqui até Ibiza sem teres que parar 8 horas de cada vez para recarregar a merda, acho que estás assim um bocado. Então, em termos, eu não sei como é que depois vai funcionar os transportes, porque eu trabalho com a Interop e pá, eu não sei quanto, já às vezes chega metade, então vai ser brutal. E não sei se a gente paga a conta da luz ultimamente. Se a minha casa andasse a gasolina, ficava mais barato. Mas isso, o preço da eletricidade é cara, não é pelo custo real de produção. Isso a gente já sabe. Mas e o que é que tu achas então, quando aumenta a procura? Pode não querer dizer que aumenta a oferta, porque sabendo nós como a nossa EDP é essa, agora ainda por cima gastas o dobro da luz a alimentar o carro e ainda levas com um impostinho extra, porque é para carros e não sei o quê. Não é? Eu digo, isto é. Todas estas energias alternativas que andam assim um bocado a meio gás só continuam a aparecer nos mercados porque os Estados continuam a subsidiá-las. Porque sem os subsídios continuavam a ser viáveis. Ah, está bem. Continuas com a Europa cheia de pás eólicas. Eu tenho lá o silicone e continuo a vendê-lo para continuar a fazer pás eólicas. Mas isso acabou. Isso foi uma altura, houve um grande lobby, houve um grande incentivo, mas tudo isso foi tudo abaixo. Neste momento em Espanha, tu não és para. Não, é totalmente ilegal, estás a produzir a tua eletricidade, a menos que não te chegue eletricidade à porta. Anda a polícia atrás disso. Isso é tu não podes já. E antes eles incentivavam-te a isso. Foi quando apareceu. Todas as cenas eólicas, porque houve um grande lobby para sacar. Entretanto, é o contrário. Houve outro lobby que chegou para acabar com isso. É claro que não vão deitá-las abaixo. Então, basicamente, mas acabou. Isso então, não há desenvolvimento. Então, basicamente, estamos aqui a discutir energias que, basicamente, são enchem os bolsos a lobbies porque, na prática, ainda não nos influenciaram a vida de maneira nenhuma. Sim. Ah, pronto. Era só para saber. A energia eólica, então, é a mais chocante de todas, porque não tem eficiências. Obrigado pela diferença paisagística que nos provocaram quando ao fim ao cabo. Mas isso foi um grande lobby para fazer guita. Ok, tudo bem, olha, e não foi pela eficiência nem pela cena verde. E o carro elétrico, imagina utopicamente que agora todos estes carros são em Portugal, mas eram elétricos. E daqui a 2 anos, quando fossem para mudar as baterias, eu depois queria ver onde é que eles as punham e o que é que faziam com elas, só por curiosidade. E a produção depois das baterias novas para encher os carros todos novamente. O quão ecológico isso havia de ser. E há de ver qual é a percentagem da poluição dos carros em relação a emissões. E depois há o mito, que é um bocado estranho, que eu pensava que o dióxido de carbono era uma cena que o planeta precisava também, mas aparentemente é um veneno brutal que faz com que as plantas cresçam, mas está-se bem, não é? Não, isto acende sempre os interesses. Muito estranho. Obrigado, Algorna. Devido ao plástico, a Coca-Cola continua a pôr na prateleira, não era mais prático que a Coca-Cola ponha um míssil em vidro. Eu não é que defenda um carro elétrico ou não elétrico, eu estou-me a cagar para essa merda. A não ser que invente-se uma bateria como se fosse a diferença atómica. Eu acho que a energia atómica era uma cena a pensar, não? Os russos já fizeram reatores nucleares que se respiram aos próprios. Há soluções, há projetos e soluções muito mais interessantes. Os Estados Unidos têm bases no meio do deserto, sempre iluminadas. Têm porta-aviões a andar no oceano, a desafio. A única questão é que a tripulação tem que ir à Terra de vez em quando, mais os submarinos. Não, eu acho que seria possível, eventualmente. A Cassini já passou o cinturão de asteroides. Ter energias mais. Mais ecológicas, eu não sei o quê, mas tinhas que ter permitido que houvesse todo o desenvolvimento e toda a investigação. E todo o desenvolvimento e investigação, as pessoas que fizeram... Então voltamos a falar dos lobbies, não é? Porque lá está. A General Motors vê um americano que inventa na garagem um sistema qualquer de combustão no carro que é ecológico, compra-lhe a patente, mete na gaveta, obrigado. Não, bacana, por exemplo, esta história de baterias e não sei o quê. Por exemplo, para um gajo como o Nikola Tesla, não era imprescindível. Ele tinha 1000 e 1 projetos para tu gerares energia sem teres qualquer bateria. Ele tinha eletricidade wireless. Exatamente. Imagina 100 anos a desenvolver esses conceitos. Porquê é que não foram desenvolvidos? Porque estavam cerrados. Não fui eu, estavam cerrados. Ninguém podia. Mas agora é frente alter. A cena agora contigo. Alguém estava a fazer dinheiro com a outra corrente. Sim, ninguém pôde desenvolver as outras ideias. É o pai do século XX. E agora as coisas que vão aparecendo é tudo mais o mesmo, é fazer guita. Também diga-se passagem. E agora é com as baterias, qualquer dia vai ser com os painéis, outra coisa é qualquer. Fazer tudo mais pequeno. Então alguém anda a fazer placa e há de ter sempre um impacto ecológico qualquer no fim. Sempre. Sim. Não, isto que é o costume, é sempre. É a prima venda, não é? Depois não pensamos. Tanto no impacto ecológico como territorial. Aquele parque espanhol solar, que está cheio de espelhos, todos centrados para um no meio, não sei o quê, aquela merda gasta água potável lá tudo no lado a partir, porque as células têm que estar sempre limpinhas. Flor. É tipo, é pá, muito giro, as fotos são loucas, mas. Não. Isso é pior que um campo de golfe. Para fazer as baterias para um Toyota Prius é preciso filtrar 17 toneladas de terra. Lá está. Não, e depois o próprio dispose das baterias. A melhor coisa que tu podes fazer é voltar a reutilizá-las, porque livraste uma bateria. Eu digo que os programas espaciais, como são bué da fúteis hoje em dia, a minha cena era tipo... Quais programas espaciais? Lixo tóxico, baterias, tudo a carregar no shuttle, pum, contra o sol. Depois a cena fazia tipo... E pronto, problema resolvido. Tipo, tens lixo cá que não consegues te livrar dele, man. manda lá para fora. Aqui tudo é reciclável, se a gente quiser. E há, mas mesmo assim, os franceses são os que têm a tecnologia mais avançada de pegar num barril de lixo radioativo e descontaminá-lo, mas ainda demoram tipo uns 20 anos para aquilo ficar bacana, e é caro e é não sei o quê. No entanto, há tipo o Arizona, nos Estados Unidos, tem vedações cheias de barris, fora aqueles que estão debaixo do mar à espera de rebentar, etc, etc. Mas lá está, mesmo. Era mandar assim tipo ao espaço, não. Aquilo tipo pois tem 500 pode. Milhões de anos de vida. Talvez demore 500 milhões de anos a chegar a um planeta. E se bater lá, eles demoram 500 milhões de anos a ficar aqui. Tipo, parem de mandar barris para cima da gente. Por isso é pá, na boa, meu. Que eu digo-te, usa o espaço como um caixote lixo. Não é tipo infinita merda. Então, tipo, é o caixote lixo do planeta, mano. Fuck it. Em vez de irmos nós lá para fora, vai a merda toda lá para fora. Então não consegues. Lembra-te, basta sair da órbita e pode ser tudo robótico, não precisa de ir lá um Neil Armstrong do século XXI qualquer. Manda fora. Fazíamos alto business, mano. Descíamos logo o preço dos fotões, porque agora tínhamos uma circulação... E no Japão, o que é que eles fazem aos resíduos? Não fazem nada? Fazem Fukushima, mano. Metem pela água, fazem um buraco. Não, estou a ver. Acho que aparentemente aquilo, a manutenção daquilo estava entregue aos americanos, aparentemente. Não, foi aquilo eram as centrais. Não, acho que foi a General Motors, a General Electric, que montou mesmo a central elétrica, a central nuclear. Cederam-nos água grande. E depois houve para ali uns cortes de segurança, não sei se foi na projeção na altura, se foi tipo, cortaram com medidas de segurança por falta de pasta. E depois pronto, lá veio o tsunami. Aparentemente aqui há 3 semanas estavam uns níveis de radiação tipo gigantescos, ninguém devia estar ali na área, está lá tudo a viver. Uma das primeiras cenas foi logo, velhos reformados, veteranos ainda e não sei o quê, como tipo sentiam que já não iam viver muitos anos, foram logo para lá voluntários, limpar lixo radioativo, como aqueles desgraçados. Yeah, mas o people em Chernobyl foi mesmo obrigado pelo exército, vai lá para o teatro. O reator era de grafite, com orelhas assim. Não, a cena era tipo... O procedimento dos gajos, aquilo era altamente... Mas mesmo, há imagens dessa cena, há um documentário espetacular sobre isso. Os gajos estão tipo à porta do telhado, porque eles... A cena deles é chegar ao telhado, varrer a cena lá para baixo, depois há outra equipa lá em baixo que vai buscar o debris, que é para conter aquilo e limpar o site ao máximo. Então a cena é tipo, um pelotão de 10 gajos, meu tipo, e tu não estavas lá porque te voluntariaste mesmo, estás a ver? Tipo, lá o General, 1, 2, 3, pum, sai tudo para o telhado, com as máscarazinhas, mas tipo, papel machê, estás a ver? Com os cadinhos mesmo, tipo, mesmo, caga nisso, com uma vassourinha. Sem luz. E toca aí para dentro, logo, toda a gente para dentro, era assim aos times, 10, chegavam ali, vum, vai para dentro. O povo chegava lá dentro, meu, ficavam assim logo, tipo... Todos fracos, não se aguentavam mais nas canetas, morreu o dia um para eles já estava feito. Ficou branco aí atrás. Não. O que aconteceu depois a esses gajos? Epá, eventualmente cancro testicular, não sei, mas só deles estarem expostos, aquele bocadinho ali, meu, e depois foi. Há aquela cena do pé de elefante, que é o... Não sei se já viste a foto do pé de elefante em Chernobyl, só um robozinho que chegou lá para ver, que é o... Foi uma parte do core mesmo que derreteu no nível de baixo e acumulou, pá, é assim uma massa boeda densa. De material radioativo, não sei qual era a composição do core na altura, mas aquilo é basicamente, é tipo, é assim, pá, é para aí assim do tamanho desta mesa, mas sobe assim um bocadinho, não sei o quê, aquela merda, tipo, pesa, ué, é bué da densa, o material radioativo tem tudo a ver com quanto mais denso. O robozinho que tirou. Não, a cena pesa tipo 20. É pá, não sei se é 20 toneladas. É um exagero do caralho. E o robozinho tirou a fotografia à cena e deu para voltar para trás, mas pifou eventualmente. E teoricamente é se tu estivesses naquela sala, mas a foto não vivias. Yeah. Não saías dali. E sim, provavelmente te compunhas em tipo em 3 segundos. Sei lá, ou então ficavas um super-herói, man. Já a cena que houve agora da fuga de gases e não sei o quê, nunca acontece aquele freak accident como nos filmes, meu, que um gajo pode falar que é fruta ou... Sei lá, ficas com um poder especial, olha, consigo cheirar merda a 300 km. Uma merda qualquer, meu, um poder estúpido, meu, sei lá, meu, consigo desconto com prostitutas. Qualquer coisa mega parva, desconto meu. No líder, cara. Olha a cena do placar, estava a dar ali, não sei. Grande fraude no outro dia, não. Mas do quê? Do quê? Do placar. Um chinês qualquer apostou bué num jogo bué obscuro e tipo, a Santa Casa viu logo, porque obviamente que há manipulação, tipo, este gajo vai-nos limpar os cofres, por isso corta a aposta. Tipo, sair o zero no Totoloto. Falou-se nisso no primeiro dia, mas shut the fuck up, porque a Santa Casa é um jogo de sorte, a sorte quem tem o jogo na mão, caroças. Esses gajos é uma lata, não é? E hoje já se queixam, o árbitro triste e o Benfica antes de jogar, queixar-se do árbitro. O gajo então fez que uma aposta que era impossível que não lhe saísse e não, o gajo apostou num jogo, opa, não sei se era da primeira divisão, mas é daquelas equipas que tipo, ninguém tem uma t-shirt delas em casa. E apostou tipo 100 mil euros, uma coisa assim, e o jogo era tão tipo estúpido que se ele ganhasse mesmo, tipo, limpava a boia. Pá, às vezes, assim, isso desapareceu tão depressa mesmo. Claro. Tipo, não. Não se vai fazer onda destas merdas. Não se vai fazer onda, senão... Epá, mas é que há ondas constantes, mano. É isso que faz piada. No mundo do futebol, mano, a corrupção está sempre a ser exposta. Até há pouco tempo, meu, foi o Cristiano Ronaldo, tipo, quem não deve não teme, assim, a correr na sala de conferência. Quem não deve. Toca a correr. É o FI quando se candidatou para a presidência da FIFA, que rebentou lá o escândalo do outro ser corrupto até à quinta casa, que até o FI, tipo, ok, já não quer concorrência. Tipo, ei, catados, mas tipo... Business as usual, não há problema não nenhum. Não passa nada. A RTP canaliza bué dinheiro a comprar a licença de transmissão dos jogos da Liga de Campeão. O que é que os jogos muita guita nisto, muita guita. Completamente, meu. E depois ainda tens que fazer um estádio, caso mesmo em coisas com pouca guita, é tudo uma limpeza. Há bocado, a jantar com os meus pais, estava a tentar corrompê-los? Não, puseram na TVI. Estava um programa na TVI em que estava a levar aquele gajo, como é que se chama, que era presidente da Câmara de Oeiras, mega corrupto, Isaltino Moraes, yeah. A mostrar lá a terra dele, lá as berças e Mirandela e não sei o quê. E era ele ir às compras, a dizer onde é que se deve comer, que é bom, a mostrar a igreja da praia, tipo, a fazer uma lavagem ali, que aquele gajo, um gajo muito porreiro, muito simpático e não sei o quê. Não era notícia, era um programa. Um programa, imagina. É. Um programa. E eu gostava de saber quem é que estava a patrocinar aquela merda, que é a lavagem. Da cara do tipo. Não, então, agora a lavagem estão, da cara agora do tipo. Agora estão a pensar em fazer uma pista adicional do aeroporto da Portela, mas noutro sítio qualquer, já não lembro. Mas eu lembro-me de há uns anos, meu, quando eles estavam a discutir já o segundo aeroporto. Que aquilo ia mesmo para andar nos terrenos quaisquer. Ali para, mais para... Há buenos. E depois quando a cena foi abaixo, meu, people... Queriam alguém fazer no sul, não era? Já, pá, já não me lembro. Aquilo era conforme onde é que tinhas os terrenos. Não, mas lá está. Só sei que a cena quando depois, em última instância, não foi aprovado. Até alguém como o Mário Soares, que eu lembro que ele era um deles, meu, processou o Estado português porque já tinha comprado lá os terrenos onde ia ser a pista e queria vendê-los de volta e agora que o projeto não foi aprovado, eu não estou para estar... Que é compras um terreno é um investimento, mas um investimento um político, não, desculpa lá, eu investi para ganhar, se eu não ganho, alguém tem que me pagar. Quero o meu dinheiro. O que corta um bocado a cena do investimento, quer dizer, e depois o povo todo, estava no Parlamento, é necessário, claro que é necessário, porque valoriza logo o meu metro quadrado, meu, e eu faço aqui um bundle de business, meu. Por isso é que eles puxam sempre a ser... Filhos de uma grande putófia. Se não têm os terrenos, vão receber a percentagem dos gajos que têm os terrenos. Não, e depois como não deu em nada, tipo, epá, agora indenizem-me. O terreno não presta para nada, não vou para lá plantar batatas. E então quem que é um grande filho da puta? Ainda bem que já morreu, mas ainda deixou para aí filho. Ah, deixa lá. Mas já bateram com a cabeça tanta vez, não ficar tipo uma meta ali. Acho que o gajo ainda nos dias de hoje, quem pagava tudo era o Estado. Não. Tudo. Gajo, tão filho da puta esse gajo. Deve ter acumulado umas três reformas. Aqui há dias fui ao médico com o meu pai e era por essas alturas em que o gajo era uma chatice, que era 24 horas sempre a dar na televisão. Morreu, mas sim. Caso alguém acorde de um então, coma para saber. Uma familiar lá da enfermeira era tipo um mordomo quando o gajo era presidente, lá na casa. Trabalhava em Belém. Isso é aquilo assim, olha, vou aí com os meus filhos esta noite, prepara-me aí jantar. E era tudo. Santolas, lagostas. Tudo belo. Tudo bom e do belo. Tudo. Assim. Ei, depois, tipo, já estava aquilo aí, tudo pronto. Ei. Nada? Não, já estava aquilo tudo pronto e não sei o quê. Ah, não vou antes ao Tavares. Aí a grande gal, mano. Tudo para o lixo. Tudo para o lixo, comia eu. Diziam ao pessoal. Não sei, depois o pessoal que trabalhava lá devia distribuir. Está mas pronto. Tudo. Até aos dias de hoje, o Estado paga. Que horror. O gajo era um ganda sacana. E os militares também. Eu quando fiz muitas guardas no Rio, não sei o que tinha que estar a tocar para os gajos quando chegavam. Era só mercedões com a matrícula por. E cada crominho que saía de lá dentro, tipo um bonequinho de pau, meu. dava logo para ver, tu, Ultramar, tipo, viste em fotos, tipo, o que é que tu fizeste para estar aí, meu? Yeah. O que é que tu, e depois, tipo, sabendo eu, como Portugal se vai defender boeda bem imediatamente e está em ação ali, tal, tipo, tanto dinheiro para estes palhaços, meu, se andarem aqui a pavonear, meu. É. Sinceramente. Alto parvoíce. Eu ali paradinho, 4 horas, olha, vem o cão, porque nem sequer tem... altos dignatários que nem têm a dignidade de chegar a horas. Tipo, não, a ideia era as celebrações começarem às 10. Só faltaria. A gente estar ali das 9h30 às 10 a recebê-los, mas não, 11h30 ainda estamos à espera do último filho da puta com um pau enfiado no cu, porque a merda não começa sem aquela pessoa que ninguém conhece sequer, estás presente. Que é muito importante ao país. É muito importante. Que é da família dos coronéis. O Google Earth até ofusca a par quando eles estão para tu não vês bem. Um tesouro nacional, não. Tipo daqueles que era melhor enterrá-los e desenterrá-los daqui a uns anos, a ver se valorizaram. É engraçado que a Europa acabou com todos, mais ou menos, ou deu muito abaixo com todas as cenas militares em cada país e agora estão a falar. Agora estão a precisar. Querem fazer um militar. Uma força europeu. Europeia. Mas de certa maneira. Fiz da puta. Mas o site, inclusive, já existe, meu. Isso é uma. É assim, é uma força muito pouco. Mas eles já existem, meu. Eu sabia ou não, man. Eu já estive num site deles porque eu também não acreditava que existia, mas fez até parte da forma como a União se criou, que havíamos de ter uma força comum, tipo mais uma NAT Flash ou no... Não, afinal não foste tu, está mesmo a começar a chover. Deixa-me vir para aqui. Está bom. Maldades, esta parte de chuva, tens chuva. Mas já existe, meu. Já existe. Então, os tiranos, meu, sabes como é que são. É como há um gajo que diz uma piada que é bué da fixe, que é qualquer estabelecimento comercial, seja público, as câmaras, público, privado, né? As câmaras estão viradas para dentro, que é para o interesse do comerciante ver se alguém está a roubá-lo ou não. Em qualquer edifício público, as câmaras estão sempre viradas é para fora. Porque roubar, rouba-se lá dentro. Têm medo que o povo invada aquela merda. Não é? É verdade. Os públicos têm as câmaras viradas para fora. É. Não. Cá dentro a gente rouba bem, na boa. É. A gente tem medo é que vocês cá fora venham tipo... Então aí, o que é que estão a roubar aí dentro? A observação está muito fixe, mano. E é verdade, mano. Filhos da mãe, mano. Olha a Casa da Moeda. Vê lá se as câmaras não estavam viradas para fora. Lá dentro que se lixa. Se lixa, está tudo bem protegido. Já gente. Viste como a minha carteira engorda sempre no final do tudo? É incrível. Ao fim de 4 anos já podes começar a roubar notas. Sempre da máquina para o bolso. Criar o grande estádio da Europa. Eu vou recaustar a cena. Não é? É criar agora um mega exército. Yeah, mas ao mesmo tempo a própria. Tens a Holanda. Pode votar no outro. Eu digo, sinceramente. E a França, seguramente acho vai votar na gaja. Acho que na Le Pen, não é? Eu espero bem que sim. Eu acho bem que sim. Eu estou a achar piada isto. Isto não é qualquer. É que se isto os globalistas. Aqui isto é uma globalização económica, não é? É a gente que andamos todos contentes uns com os outros. A gente anda. Não. Eu acho que a gente na Europa, pelo menos a nossa geração, que não é da guerra e não sei o quê, eu sempre olhei para a Europa como um sítio fixe, meu. É a Europa, sinto-me europeu. Sim. Vou à Espanha, os espanhóis, italianos, franceses, Inglaterra, um gajo sempre teve. Pá, eu nunca olhei para a Europa assim em termos de. Partilha-se com as cenas culturais? Não, Alemanha, whatever, a gente tem história em comum, temos neste continente e temos uma história rica e basicamente o mundo ocidental, como nós gostamos de chamar, partiu de vários bocados, todos nós, americano ou não. Nós até com a Espanha tivemos a arrogância uma vez de dividir o mundo ao meio sem informar o resto do mundo que a Sim, gente enviar telegramas o resto da malta. Yeah, tipo, olha, agora metade é nossa, ninguém metade é vossa. Nada, vocês agora são portugueses, não é? Mas ao fim e ao cabo, mas ao mesmo tempo, todos nós acumulamos uma cultura que eu acho que vivemos numa altura em que todos nós reconhecemos os direitos e a humanidade que todos temos e blá blá blá. Agora, esta imposição económica de tu teres que conviver à força com um gajo que ainda ontem estava a cortar cabeças, não, meu. Isso não, meu. Calma aí, porque é assim, eu mesmo te digo assim, é pá, Remédio, pá, na boa, agora, man, estás bem, não precisas te preocupar. Ah, isto são cenas políticas, são bem calculadas, já sabem o que estão a fazer. Ele começa logo a tripar porque ela não tem uma burca. É para destabilizar, tipo, é para criar aí, realmente o tal... Tal o quê? A necessidade de haver um exército em cada esquina, como foi não, agora? Não, o exército não será por causa disto. Não, eu acho que é pela economia. Pela economia. É só para meter mais people a gerar dívida, que a nossa economia como é baseada e para deitar dívida. Sistemas associados, porque, por exemplo, os refugiados mas tu não achas que está são todos homens e que são todos jovens e que vêm para cá. Ninguém quer ficar em Portugal ou Espanha e tal. Não, eles Alemanha. Querem ir para a Alemanha, Alemanha, para a França, para a Inglaterra e para a Holanda. Sim, sim. Porquê? Porque lá realmente a segurança social paga melhor do que a gente a trabalhar aqui. Existe a segurança social, realmente. Chegam lá, eles apanham lá estatutos disso aquilo, vivem à lá grande. E destabilizam toda aquela... que depois também interessa aos Estados, é que o pessoal destabiliza, baixa a bitola dos ordenados, baixa a bitola do nível de vida, baixa a bitola... mesmo para o habitante de lá, mesmo para o habitante de lá, estás a ver? Baixam a qualidade de vida, o nível de salário e... E eles são lá a grande, destabilizar a coisa é importante. E podem sempre contar com o voto deles. E para quê? Uai, o que é que, qual é o interesse? E depois há uns quantos que sim, que são altamente influenciados e pagos para fazer personalização e não sei o quê, mas a cena é... ficar assim? Qual é o interesse? Tu tens sempre que ter rivalidades, tens sempre que ter inseguranças. Tu precisas das pessoas sempre com medo. Tu, se fores um governo, tu tens que ter o teu povo com algum medo de alguma coisa. Isto é retrocesso. Sim. Sim. Sim, é. Eu estou a jogar um grande retrocesso. Mas é importante para quem gera, para quem controla. Não parece que seja para o benefício da humanidade em geral. Não é? Mas as cenas não acontecem para o benefício da humanidade. Mas as cenas acontecem para o benefício da humanidade. Já me parece que tem a consciência de dizer exatamente o que tu estás a dizer se estivesse a falar com outra pessoa qualquer. Como quem diz, a gente sabe dessa merda. Mas nós temos a consciência, nós temos a coisa. Continua. Mas depois, quem tem o poder de realmente influenciar, também temos algum poder, não haja dúvida. Mas as coisas que saem, que se decretam e que se fazem, muito pouca gente tem esse poder. Bom. E essa gente que tem esse poder trabalha para ainda menos gente que tem realmente o poder. Brexit. E essas coisas são feitas para Brexit, isso. Brexit, Trump, Le Pen, tu tens sempre que ter dualidades e não sei o quê, não é? E há, sim, mas eu acho que, pá, feliz. Não é que eu preciso, eu mas não é quero que nada disso. Feliz, eu consigo história, ver para história, lá da cortina, a história, estás a perceber? Tu não sentes que estás a viver tempos de revolução. Eu já li esta merda em bué de livros de história, mas tu lês assim... em três páginas, a viver aqui o dia todo. Porque... Eu parece sempre que vivi com essa possibilidade. Em qualquer não, momento parece que é essa possibilidade. Mas havia não, essa... Eu acho não que sempre, o pronto, final quase sempre. Do 2016... Depois nunca aconteceu nada de final... especial. Epá, eu acho que a cena vai ter que rebentar mesmo pelas estribeiras. No nosso tempo de vida. E eu acho que as coisas até já estão a levar um passo, porque há de chegar a um ponto... Pá, por exemplo, os serviços noticiosos, menos esquece. É que esquece. É tipo... Eu nem tenho televisão, hoje televisão aqui que os meus pais. Clinton perdeu a culpa dos russos e depois tiveram que se calar porque a notícia começa sempre com fontes não oficiais, dizem que supostamente. Tiveram que se calar aqui há dias aquela gaja do PS que é deputada do Euro. Do PS, que é eurodeputada, como é que ela se chama? Não sei, não faço ideia. A gaja aí num programa qualquer. Eu também estava a fazer zapping e não sei, igual a minha mãe estava a fazer zapping, não sei o quê. E vai nisto a gaja a dizer. Os russos influenciaram as eleições na América. Os russos estavam a pagar a campanha eleitoral da Le Pen. Os russos estavam a fazer não sei o quê. O que é que esta gaja está a dizer? É criminoso. Há duas semanas. Então ainda fico mais. Sabes aquela cena quando houve do Bashar al-Assad? Vê lá tu o interesse que esta gente tem em influenciar. Quando foram os embaixadores da ONU ver a situação no terreno na Síria. E assim que chegaram... alegadamente, as tropas de Bashar al-Assad mandaram um gás químico contra a própria população, mesmo ao lado deles. E obviamente isso foi desmentido até por um laboratório na Inglaterra, que fez uma análise ao gás e ao equipamento foi usado para lançar e nem sequer faz parte do exército, nem é do tipo de estirpe química que eles têm, não tem nada a ver. Por isso chegou-se à conclusão que aquilo foi basicamente um ataque dos rebeldes, que quem está minimamente informado sabe que a CIA é que financia por baixo estes grupos de instabilidade nos países do Médio Oriente, para ser mais fácil teres a desculpa de invadir. Invadir mais fácil porque já tens a população aterrorizada e meia morta e ficar com os recursos a preço da banana. Qualquer analista político sente o cu na televisão, qualquer um, ainda te vai recordar esse episódio como o dia que o Bashar al-Assad bombardeou a própria população dele. Ouve, mas é que é irresponsável, é criminoso. Não lava, não é? Tudo bem. É não, absolutamente é criminoso. Não muda nada. Apresentar factos. Olha, isto é a realidade de factos. Não. É os russos que pagaram para o Assar, Não, whatever. E lá está. E fizeram um programa de hacking para piratear as eleições na América. Yeah, e depois a América, que se acha tipo os maiores génios da informática do mundo, acabam por dar um tiro no pé deles próprios e dizer, mano, nós somos tão fraquinhos que e depois, podes-me apresentar as provas? Não podemos apresentar as provas, que é perigoso. Ainda estamos a compilar as provas, até a decidirmos que a mentira não dá para ir mais longe. É de rir à gargalhada. Lá está, o telejornal é criminoso, muito. Meu. A forma, e depois tentas ir discutir para a rua com alguém que te regurgitam exatamente o que está ali escrito. É complicado. Eu evito andar muito com o pessoal que vejo que não está muito por dentro das coisas. Eu evito ter a conversa porque já sei que vai dar. Porque o pessoal está tão. Como alguém dizia, tu vês as notícias. Qual é a diferença entre ver notícias ou não ver notícias? Eu prefiro não ver notícias. É estar mal informado ou não estares informado. A lavagem cerebral. Pois, se tu vês notícias, tu estás mal informado. Sim. Se não vês notícias, não estás informado. Estás muito melhor. Estás muito melhor, não é? Tu te segueta. Não é? Estás melhor não vendo do que estar mal informado. Porque tu, quando estás mal informado, estás lavado. Mas as pessoas partem do princípio que dá na televisão, tu estás informado. Não, estava a dizer isso. Era isso que estava a dizer. É tipo, tu vês notícias, tu estás mal informado. Não vês notícias, não estás informado. Estás muito melhor. Estás muito melhor. Não, só estudar a reação das pessoas. Por exemplo, uma discussão minha que eu tenho com alguém sobre o Trump. Porque em última instância ainda ninguém pode dizer objetivamente se é bom ou se é mau. Começou agora. Exato. O Obama nesta altura estava a pedir o Nobel da Paz. Só pumba, passou a salvar nas orelhas. E já fez mais de uma semana com o Obama, foi alguma coisa de jeito nenhum. Completamente. E não fechou o Guantánamo, a guerra do Iraque deixou. Pronto, passou de militares a contratos privados e, como eles chamam, consultores, mas eles dizem consultores que é tipo o que vai ensinar o povo lá a lutar com eles, precisam de armas. E o consultor é. Bem, whatever. Só sei que, deixa lá. É porque é assim, eu até vejo essa merda nas campanhas portuguesas, meu. Por exemplo, a última campanha para o Primeiro-Ministro António Costa e o Jorge Coelho, Portugal para os portugueses. Ninguém na televisão diz, sou xenófobo do caralho, Portugal tem que ser para o mundo, a gente tem que... Não, é Portugal para os... para os turistas, o PCP é tipo, Portugal soberano novamente. Sendo assim, depois o Trump diz, a América para os africanos, ei, não, meu. Não, a América para os franceses. Português em segundo. Não, já viste, dá vontade de concorrer às presidências americanas e dizer assim, pá, América para Portugal. E o povo, este não é racista, este é que é bacana. Tipo, ouve lá, meu. Eu não tenho nada contra nenhum. Aliás, eu aconselho todos os países do planeta, apesar de ser uma construção de linhas que o ser humano inventou, mas independentemente essas linhas existem, dividem culturas, dividem dívidas, dividem ordenados mínimos, dividem o quanto eu tenho que trabalhar e quantos outros têm de férias e. Dividem tanta merda que pera aí. Porque é assim, se o mundo é de toda a gente, então vamos. Então quer começar já a ganhar o dobro no mínimo, porque toda a gente lá fora ganha bem melhor do que eu. Não querem a igualdade enquanto eu continuo a lamber o chão. Assim não vale. Assim não. Epá, é como aquela cena. O Trump diz assim, os ilegais é um problema. Eu acho que sim, o ilegal chega aqui, mata-nos, vai-se embora e ninguém sabe quem foi. Não é documentado? Não sei, eu acho que sim, mas ao Canadá, tu não entras nos Estados Unidos para o Canadá para dar cá aquela palha. Eles têm literalmente um muro, ninguém passa. Tu foste apanhado nos Estados Unidos a conduzir bêbado, já estás vetado a entrar no Canadá. Mas ninguém refila, porque o Canadá é fixe. Epá, e eu acho que todos os países têm o direito de querer o melhor interesse para eles próprios. E hoje em dia no século XXI... À partida era para isso que o pessoal votaria em alguém. Tem um rei, que tem um presidente, tem um primeiro-ministro, com esta hipótese que este gajo vai cuidar da malta. Tu vais votar em alguém que queira representar o teu país. Não é para estar a cuidar de uma multinacional que quer fazer com as fábricas e caralho. Eu sei que eles têm lá a Estátua da Liberdade. Mas na altura precisavam de povo para meter calçada. Agora está tudo a trabalhar na China. Se calhar podiam vender a Estátua da Liberdade da China, que é para eles ficarem na China com a estátua lá, tipo, venha people, que a gente tem que ir trabalhar. Não sei, pá, o mundo está sempre em constante mutação, há que te adaptares à cena. E agora claro. Chegou o Trump, um homem de negócios num país autoproclamado capitalista. Qual é a parte que soa mal? A mim? Nenhuma. Nenhuma. Yeah. Faz todo o sentido. Nenhuma. O sonho americano qual é? Tu podes trabalhar o suficiente até vires a ser um presidente dos próprios Estados Unidos. Faz parte do sonho americano. É. Mas é, ninguém pode esforçar. Vendem essa merda em todos os lados. E pela primeira vez, em tempo que eu vivi, aconteceu isso, meu. É verdade, o sonho também. Americano está vivo outra vez. Porque este, realmente este gajo não tinha muito apoio. Tinha não. apoio quase zero, mano. Nada. Se ele tinha 1 milhão para a campanha, a Hillary tinha 20 trilhões. Não, mas a cena do gajo era foi uma mesmo. Cena exageradíssima. A cena do gajo foi mesmo. Eu tenho paca. Realmente, eu tenho, alguém está por trás dele, mas realmente... Não, o gajo disse mesmo. Eu pago, a minha campanha pago eu porque eu tenho de ir. E em termos de pagar às televisões para dizerem lá o que eu tenho a dizer, o gajo é o presidente Twitter, né? E os mídias fizeram-lhe tão um favor, porque não há má publicidade, só há publicidade. Lá está, eu acho que o gajo ganhou daquela cena com o Zé Maria na casa de Big Brother. Estavam-lhe sempre a dar nas orelhas e o povo toneou. Yeah, e o Trump também deve ter sido um bocado daquela. E depois o Trump dizia, pá, vamos fechar a fronteira por cá, há mexicanos que trabalham nos Estados Unidos, de segunda à sexta, e ao fim de semana passam a fronteira para cá, passam a fronteira para lá, largam a paca lá e depois chegas à Califórnia, podes tirar a carta sem documentos. Califórnia é um dos estados que, mesmo sendo ilegal, podes ter carta de condução. Com carta de condução podes votar. Por isso é que o voto popular caiu para Hillary Clinton por causa do estado da Califórnia. Mas se o estado da Califórnia... Eu concordo com a cena do colégio eleitoral, porque senão o estado da Califórnia mais Nova Iorque estavam sempre a ditar o próximo presidente. Ninguém tinha voz. Yeah. Eles têm que dividir, porque cada estado tem uma densidade populacional bem diferente. E apesar de haver um estado com menos gente, não quer dizer que a vontade deles também não se chegue à frente. Claro. E como tens Hollywood e uma cambada de liberais neomarxistas que não estão bem a ver o que é que aconteceu à Rússia por pensarem assim, à União Soviética, porque a Rússia é uma coisa diferente, acaba por serem eles os nazistas que acusam o Trump de fazer, porque quando pegam fogo a carros, batem a quem... Pá, o comportamento que eles estão acusados do Trump que ainda não mostrou ter... Que chegou lá agora e não sei o quê. Eles é que estão a ter... E é dor de cotovelo, meu, é tipo... Aquilo é altamente há muita gente a meter lá dinheiro naquilo para criar esta imagem a nível mundial George também, Soros. Que é importante. Desculpa, estabilizar aquilo, não dar credibilidade a nível mundial para que ele nunca chegue a ter poder. A gente, poder. Ele tem um eco e ainda está mais força. Mais do que o poder é influência noutra. Abrir um bocado a mentalidade das pessoas faz fora. Faz algum sentido ter havido manifestações anti-Trump na Europa? Mas faz algum sentido. Eu fui investido como o caralho. Isso é como haver uma manifestação na Califórnia contra o meu presidente da Câmara de Cascais. Exatamente. Não vos interessa a vocês. Exatamente. Interessa. Não, o que é que em Berlim estão a fazer? Porquê é que não vão lá para o bairro dos refugiados a ver se quanto não é que estão a pagar? Há cerveja grátis para estarem aqui, seus palermos. Não é? É uma aberração, man. É bem das estúpidas. E depois vão descolar a fazer um muro contra o México. E depois, uma vedação e o muro já lá está. Obrigado. O que o gajo está lá é... só implementar a lei que já está no sítio. Exatamente. O gajo ainda faz ali uns negócios, faz mais uns tijolos para ali e para lá, põe um bocado de altura, mas quer dizer, a fronteira existe. Ou tens um muro ou tens uma vedação lá está. Vai tu para o México andar ilegal. Vai tu para o México andar ilegal a ver o que é que está a fazer. Vou parar uma prisão humana por este. Eu quando ia lá a viajar, andavam para mim, vi um passaporte duas vezes e não sei o quê. Tipo, é normal, não é? Um gajo às vezes qual lá é porque coisa, está num país livre. Não depois, quer claro, dizer... é um presidente, é um gajo que quer dizer presidente, é uma campanha, faz estas merda. Ah, vou fazer um muro e o caralho, é uma grande cena. Mas a verdade é que não é uma grande cena. Já está. Não é isso, é que quando vais para o Canadá, já está feito. Só falta exato, a parte de baixo, meu. E não é que também os mexicanos estejam a queixar muito, quer dizer, há uns quantos que se queixam. Houve muitos mexicanos. Mas também devem estar a receber, e estão um bocado lavados. Qual é a grande diferença? Muita da população mexicana. A única coisa que eles têm de dizer, olha, eu não pago, porque isso é que ele não pode fazer. Eu faço um muro claro, e vocês claro. Pagam. Muita os gajos, é pá, faz o que quiseres, eu quero não pago. Pronto, muita, muita da população mexicana que está nos Estados Unidos legalmente votou Trump, porque eles próprios têm como consciência o seu próprio conterrâneo irmão ilegal a fazer mais barato. Eles próprios mandam falar com o povo. Claro. Não foi o túnel foi o povo. A normalidade, não. O tempo do túnel foi o povo. Não foi os meninos de Nova Iorque. Não, é que fazem é a coisa como se fosse ninguém. Foi o Putin, o seu avião. Foi o Putin com o Coca-Cola. Já para de ir antes que eu sabia que já tens espartano e tal, e coisas, faz mal. Vai, ler. Já não vi Coca-Cola. E depois está lá uma de café, também vou pôr lá, está bem? As grávidas de olá, pá, todos nós nascemos numa geração que não, as mulheres ficavam já grávidas e mandavam trancões pela piada à China. Boa, a gente nasceu bem. Coca-Cola despertando, não pode. Te aguentou. Os pais nunca comer tosta mista no jantar. Oh, é tão bom. Mas, mas é a seguir ao jantar, faz saber. Digas nada que eu... E depois mesmo que o puto nasce saudável, depois vamos lá ver se ele fica saudável na cabeça. Um gajo sabe lá se está a ter um assassino. Um o Hitler, quando nasceu, era bué da querido. Oh, meu bebezinho. O guarda não vai ser nada dessas coisas. Tu igual quando são pequeninos. A gente, quando é pequenino, elas gostam de muito lindos. Uma palma de frente. Porque a gente começa a falar muito, é aquelas que chega para lá. Já não gosto de. Eu já fui assim, pequenino, muito pequenino. Tu queridinho. Ele só foi assim porque eu fui mentalizado para ser uma pessoa assim. Ana, a ver se aparece aí um puto um dia que tipo, ganha alto prémio de cena bem inteligente e a primeira coisa que ele diga também na televisão... Também o engolaram, não foi? No fundo obrigaram-no quase. A quê? As pessoas são só más. Sim, ou, é, pá, é aquele exemplo psicopata. É quase o obrigaram a ser aquilo que acabou por então, ser. Então pronto, vamos dizer mesmo alguém não mal. Não é que ele tivesse aquilo até, mega até, planeado. Até o Stalin quando era bebê, eu aposto que já tinha aquele bigode mesmo quando era bebê. Parecia bué da querida. Ou o Mao da China. Pronto, o Mao. Pronto, vá. Alguém... Pronto, mais de 100 milhões de pessoas, vítimas, pronto. Todas as pessoas más foram educadas pelos pais assim. Se okay. Eu fosse educada eu para discordo. Ser uma assassina, era uma assassina, vou. Não, eu discordo. Sim. Eu, se fosse educado para ser um assassino, matava os meus pais primeiro. Oh, pronto. não, tu nunca sabes a reação que vais ter na pessoa. Há pessoas há que momentos são na vida de um gajo. E há pessoas que não. Não. Às vezes. Cenas que um gajo, experiência que um gajo tem na vida e que eu não nunca foi... O Cuca que matou os jardineiros ali em cima era um metal. O pai era militarista, tentou lá à força e ele rebeliou-se e ainda acabou por matar e perdeu o juízo. Talvez, talvez, ele não foi atrás do pai. Eu também podia ser fadista e do Benfica e não sou. Mas tinha os genes. Os genes, yeah, e eu sou um tipo transcendental que consegue manipular os meus genes através de como eu... Articulo o meu pensamento, faço um reagrupamento nervoso. Um gajo consegue controlar certas coisas. Não, os genes têm muita influência, mas depois eu acho há que muita outra coisa que influência. Cada coisa tem a sua importância, não, a sua influência, é a sua. Cada pessoa nasce com uma característica. Tipo, pronto, eu sou eu, tu és tu. Mesmo. Yeah, yeah. Tu não mandas a imitar ou não te andas a imitar. A gente somos tipo produto, tipo original. Somos um mix de outra pessoa, mas ao mesmo tempo acho que toda a gente nasce com a sua própria personalidade, que depois tem defeitos e virtudes consoante a ocasião que estejas a aproveitar deles. Podes ser um grande assassino, mas se estiveres na tropa e fores militar em combate, vais ser um profissional. Vais ser um grande. Por isso nunca se sabe se é, se é mau, não sei. Mas ao fim e ao cabo, o que cabe a toda a gente fazer é deixar ouvir a sua vozinha, meu. Em vez de estares aqui a agradar os outros, vê-te lá bem como é que tu és e curta a tua cena, meu. Se isto é um defeito, não tentes mudar. Tenta usá-lo quando for uma vantagem. Não, sei lá, estás a ver? Faz sentido. Porque o povo está sempre a tentar mudar. Este nunca... de assassino em série que tens, pá, isto pode ser uma vantagem em certas ocasiões. Claro, mas vamos lá, está para o deserto. Se tentas na generalidade manter-te calminho. Não, pá, vais para a legião estrangeira, não, verdade, meu, és mercenário, comes putas, vezes o mundo, matas people, curtes, fixe. É o que eles fazem, meu. Aparentemente, a maior parte dos refugiados que deram preocupa nos últimos tempos é parte desse grupo. Eu retuitei uma foto de um gajo na terra com uma cabeça na mão e cá já vestido ao ocidental. E ainda mais ou menos com o mesmo cabelo facial e tudo. Por isso, aquilo não deve ter sido uma da outra, não deve ter sido há muito tempo. Que pânico. Não, obrigado. Ai, não tem sido. Enfim. E pronto. Um chato. Cá andamos. Tem o Brexit que move. É que é. Está aprovado, está aprovado. Ah, votámos, o povo votou, o que o povo diz não interessa. Não, é que não, eles queriam realmente fazer essa cena. É, tipo, agora que o povo votou, vamos discutir isto na casa do senhor. Não, a gente votou mesmo para. Então pronto, a gente vai começar a negociar a saída, por isso. A ver se saímos em 2029. 2029 e meio, 2029 até a ilha vai ao fundo antes disso, meu. O Brexit vai ser, está tudo à espera. É um slow Brexit. Brexit em slow motion. Até dá para desviar das balas. E mesmo assim isto ter chegado onde chegou não. Já não está mal, já mas é um avanço em relação ao anterior, não é? Porque antes já disseram que não e não tiveram hipótese. Mas se aquele Ariano também ganhar lá na Holanda e depois ele pega, se começarem aqui peças de dominó mais depressa, a Inglaterra começa-se a despachar também. E depois com o Trump também pode haver qualquer tipo de. E a Inglaterra é sempre a colonizadora ativa em tudo e sobretudo na economia. Ou seja, assim vê este euro e o caralho, e começam realmente a mexer os cordelinhos para fazerem as movidas deles. Que eles é que têm sempre toda a cena da economia basta. A América só ficou um império para a Segunda Guerra Mundial. Antes disso era a Inglaterra e onde está a CIA está sempre o MI6 também. Isso aí é. O eixo do mal não era aqueles, como é que era, o Irão, o Iraque... E é mais que é tipo sociedade com o Mossad. Lá está, era isso que eu ia dizer, o eixo do mal, não é, quando... O Mossad é mais sim, quando, se há, e tem isto era, mais controlado. Devem estar-nos a ouvir este momento. Mas quando era o Bush e o Cheney que mostraram aquele mapa que era o eixo do mal, que era o Irão, o Iraque... Yeah, exatamente, e qual o eixo era o outro? Afeganistão, não. Não, acho que não sei, não lembro. Não, o Iraque era o triângulozinho, né? Que era o eixo do mal. Não, a Palestina. Porque a Palestina vão a mandar uma pedra nuclear. Ah, a Palestina acaba estes 2 anos e já não existe. Arábia Saudita? Tu vira essa boca para lá. Bom, do quê? Olha, não sei. O Trump acabou de fazer lá uns assinos. Essa parte roça me sempre errado, mas pronto. Mas o eixo do mal, realmente, em termos do vão que... Vão fazer mais não sei quantas casas. É a Mossade, é mais sexy e CIA. Por isso é América, Israel e Inglaterra. E a França também está lá. E está lá. Mas os três... Estão lá para fazer os piteus. O interesse da área é israelita, o cão de ataque é a América e o aliado vai sempre atrás, que é a Inglaterra. Está tudo estragado. Base financeira. E depois tu é que és um grande cabrão, se não abres a porta a um bárbaro. É um bárbaro. Não fala a tua língua, não respeita as tuas mulheres, está-se a cagar-se. Ai, que como as carne de porco, respeitam. Ele não te respeita a ti, tu respeitam. Tu estás em casa, respeitam. É verdade. Ele é o teu convidado, respeitam. Não faz sentido. Mas hoje em dia, pronto, ouvem-te a falar assim, metem-te um bigode aí. Tu tens gostado do Trump. Eu gosto de mulheres, mas tu diz lá o que tu quiseres. Ai, carapau. Eu nem gosto de clubes de futebol. Político é fechá-los lá dentro e pôr o fogo no chão de quente. Durante muito tempo. Olha, até em Portugal, a oposição completamente armada em parva. E o PS com a aliança de esquerda a dar o. E com o aval do Presidente da República, que é de direita, a dar o passo a fecha aos olhos ao diretor da Caixa Geral que roubou tanto e não quer declarar publicamente o quanto roubou. Completo. E eles, em nome da estabilidade económica, só para ver quem é que manda nesta gente toda, instituições financeiras. Da direita até à esquerda, todos naquela, deixa andar, e depois dizem, vamos começar o processo de recapitalização, que é uma palavra muito bonita para vão-me roubar dinheiro outra vez, meu. Vão-me roubar dinheiro outra vez, meu. Vão-me roubar dinheiro. Alguém gastou bué. Para isso é que serve ter políticos. Alguém gastou bué. É para te roubar e tirar a ti. Recapitalizar o bem. Porque está sempre garantido, o povo paga. Está sempre garantido. Sempre. Em nome qual é o colateral? É o desgraçado. E depois dizem-te assim... Eu não pago nada. E apesar de estarmos a pagar esta merda toda, é boa ideia aceitar people, pé descalço, não fala respeito à tua cultura. Não era para aqui que eles queriam vir sequer. Eles passam aqui pouco tempo. Toda a gente... E toda a gente passa para a mãe. Entre 100 e 80 bases. Claro, houve uns putos em Portugal que andaram desaparecidos, encontraram-nos já a caminho. Claro, eles querem ir para a Alemanha. Claro. Vi para aqui e se calhar até ganhavam melhor lá. Pagaram bué da caro para passar num bote de borracha para cá, porque o avião era mais barato, mais cómodo. Não passa sempre serviço de estrangeiros e fronteiras. Por isso toca arriscar a vida, meu. É verdade. Lá está, dito, a nossa melhor cena agora era comprarmos um patinho de borracha, a gente partia de Ibiza, eu vou ter contigo a Ibiza, compramos um prato de borracha, meu, mandamos a carteira fora pelo caminho, vamos tentar ir até ali à Itália, qualquer somos coisa, sírios, passamos uns dias ao sol, chegamos lá mesmo castaninhos e tudo, com a barba por crescer, e dizes essas merdas, um gajo já deve estar com tanta sede, deve ser isso, só consegues falar mesmo, muito sal e muito sol, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa, que é a rede, que é a net mais rápida. Casa. Whatever. Qual é o código da Wi-Fi? Que é a net mais rápida. Quero o código da Wi-Fi. Isto não são condições, porque eles chegam, eu vim da guerra, então toma lá uma tenda, dorme aqui, a gente já traz comida. Isto não são condições. Então estava a chover bomba na esta água não está fresca. Bring me women! Where are the women? É uma grande cena, realmente. É boa, é hipócrita. E porquê que eles não chegam cá e dizem assim, pá, eu sou obrigado a vir para aqui, vocês estão a largar bombas lá, parem de largar bombas lá, que eu volto para lá. Mas não, assim, não, casa, casa, não é, não é, passa-me um cheque. Mas não era do teu interesse. O pessoal que eles abriram as portas foi realmente aos terroristas, ou pessoal que é pago para combater. Quem veio para cá é pessoal realmente terrorista. Isso é conversa radical. Talvez uma boa metade, ou uma boa metade. Talvez uma boa metade ou mais, é. É só... Porque se fosse refugiados a fugirem de alguma coisa, era mulheres e velhos e crianças. Né? Também não vi um comentário no outro dia que agora mexeram estes que basam da guerra e das mulheres. Não é, claro. Vês aí mulheres de sírios, tudo o resto é só que vem lá, que não lá, são mercenários. Os vão a quem paga mais. Andavam a ser perseguidos, os russos começaram a limpar um bocado, a controlar, vêm-se apertados. A CIA, isto está a ser a coisa, vamos metê-los nos fogueiros lá para a Europa, destabilizar, que isto vai dar jeito aqui a uns meses, aqui a uns anos. Vamos meter uns ataques ali, toda a gente a ficar com medo. Um autocarro que se espeta em Berlim, um não sei o que, não sei o que mais. Toda a gente com medo. É preciso ter medo. Não sei se essa parte faz o quê? É tão autêntica quanto isso. Mas também as piadas dos refugiados vêm do norte da África também são refugiados. Não sei, se olhares para o mapa mundo, é desprezado. É o caminho certo. Este é vindo a pé. Exato. A cena era mesmo entrar no meio do pacote. Ah. E vens do Afeganistão porquê? Vens da capital de Irvine, vai a fazer uma horta, que eu estou a talvez seja dos Estados Unidos. Enfim. Isto é tudo... No fundo até é assim, né? Um gajo quando acompanha a história. E pronto, e ficamos assim desta vez. Até ao próximo podcast. Espero que seja mais em breve que o do teste, mas ontem realmente foi a ocasião em que tive que aproveitar. Ontem, por acaso, este podcast foi gravado no dia 18 de fevereiro de 2017, esqueci-me da referência. Não se esqueçam que podem sempre encontrar este podcast no site mkpr500.com. Há uma conta no Twitter, tipo, não sei bem a fazer o que temos de dizer. E pronto, ouvimos-nos no próximo podcast, então. Tudo bom, tudo bom, acho, tudo bom, acho, tudo bom, acho, tudo bom.